A gente vai falar sobre o ano 2000, mas o que não, que aconteceu de... Não, 2012. Vamos falar sobre o telecurso 2000. Não, 2000, você não tinha nem nascido. Cara, mas o que que afinal, o que que aconteceu de bom de 2012, cara? Vingadores, Scarlett Johansson. É verdade, né, cara? Anota isso, porra. O Batman do Nolan. O que aconteceu de ruim foi o Batman do Nolan. Finalmente acabou. Também, é que não precisou esperar 15 anos. pra ficar ruim, né? Aquele coisa comentário foi muito bom, cara. Esse teu comentário é muito bom, cara. Você tá aí? Cara, eu fiquei bolado com aquilo. Como assim? 80 likes, cara. 80 likes, velho. Léo, mete a ripa, vambora. Peraí, qual que é a cunha do Evandro mesmo? Eu esqueci. É Evandro Louco. Evandro Louco. É só Evandro. O podcast do Baile dos Enxutos, hoje com a presença não tão ilustre do pessoal do Macaco, Robô, Zumbis do Inferno. Eu acho que essa é a ordem dos nomes do site. Isso aí. Temos cara. Hoje a presença de incríveis, muitas pessoas no podcast, porque eu não contei, elas são bastantes, o número está variando bastante. Tudo vagabundo. Enfim, do lado de Baile dos Enxutos, nós temos nossos queridos amigos Inferno. O cara tá até gaguejando, desce de raiva, mano. Bom, cala a boca, Inferno. Nosso querido amigo Moi. Querido por quem? Cala a boca, Franco. Você vai ter que ficar contigo aí, ô filho da puta. Cala a boca, amor, porra. Nosso querido amigo Sorg. Nossa, sacanagem que ninguém chamou o Siqueira, hein? Concordo, absurdo. Não existe Crossovercast sem o Siqueira. Nosso Siqueira, querido... você é muito legal, Siqueira. O teu blog é muito legal. Merda, porra! Tá bom, mãe, cala a boca. Nosso querido Super... O quê? Porra, presta atenção! É isso, fica quieto. Nosso querido Eunuco. Sem pinto. E o nosso querido Vitor, que vai falar em algum momento quando ele parar de ficar caindo por causa da conexão de pobre dele. De novo. Ele veio representar o MRZI, entendeu? Que é muito mais importante que essa merda desse tá bom, cala a boca, Frango. Ninguém te perguntou nada. Aham, Cláudia, senta lá. Do lado do MRZI... Opa. Oi, gaguejou. Olha o erro. Oi, macaguejou. Leonardo, você tem plano de saúde? Cala a boca, todo mundo, porra, eu quero dormir ainda hoje. Do lado do MRZI temos o Bruno. Porra, me perdi, faz de volta, cara. Cala a boca, chega. Temos o Frango. Oi. Ótimo, fica quieto. Temos Ultimate Hawkeye. Opa. E temos Evandro Louco. E aí? Muito bom, quietos todos. Pessoas, esse incrível Enxutocast não, porra. Esse incrível crossovercast que vai testar a minha paciência e a minha resistência cardíaca. E a conexão do Marcos. É a conexão desse bando de pobre. E a conexão é foda, são 8 mega. Tá bom, certo, tá bom. A minha é 10, tá? A minha é 15, chupa. A minha é 1, imagina a como... A minha é 600, tá? Eu tô com a minha 3G da TIM, tá bom? O tráfego tá no final aqui, daqui a pouco vai pra 1K. Chega, porra! Então, ouvinte, nós vamos fazer um retrospecto, uma retrospectiva, um apanhado de tudo que houve de horroroso e de mais ou menos que aconteceu esse ano. E segue o Crossovercast! Caralho, é muita gente, velho. Vamos pela ordem da cara de vocês. Pessoas, vamos começar com quadrinhos. O que prestou e não prestou esse ano? Inferno! Nada. Por vamos favor. Pra próxima. Próximo tópico. Cara, Percy Jackson. Que quadrinho, cara. Aê, porra. Inferno, você que começa, por favor. O que prestou, uma grande surpresa esse ano foi o Maurício Souza, produtor da MSP. Veio com bons lançamentos, né? O MSP 50, que foi um puta livro, né, cara? Capa dura, bonitão, com artistas consagrados, né? Cada um fazendo uma história. É, e depois com Astronauta Magnetar também. Foi assim, acho que foi um grande salto que a MSP deu esse ano, né? É só de bom. O resto, velho, o resto é só pra meter o pau, né? É, reboot da DC, Marvel Anal, essas merda aí que vocês gostam, essas merda. Ele fala com rancor no coração, né, cara? Você vê que não tem? Você não tem? Vou virar o fã do superior agora, é? Ai! Ele é legal, tá? Não é, não. Inferno, tem alguma coisa especialmente ruim que você gostaria de citar? Superman com bundinha redondinha sendo carcado por trás. Cara, foi constrangedor aquilo, né, cara? Cara, eu tive um vislumbre disso e eu optei por não olhar muito, assim. É, cara. Aí o nego me pergunta, porra, você é redator do blog e não frequenta o próprio blog? Pra ver uma imagem dessa? Porra. Foi constrangedor. Eu gosto do traço do Kenneth Rocaforte, mas puta que pariu, aquela revista é muito emo, viada, filha da puta. É muito estranho, né, cara? Tá muito estranho aquilo. Engraçado, me pareceu por um instante que o Eunuco não ficou contente com essa revista também, olha só. Mas agora... Agora eu gostaria que o senhor Bruno, do MRZI, desse o seu aval sobre o que, ele viu de legal e o que ele viu de deslegal esse ano nos quadrinhos. Cara, puta que pariu. Eu vou juntar os dois em um só, cara. Falar do Neo Minicon que saiu aqui, que agora que foi lançado aqui essa porra do Alan Moore, né? Pelo Avatar. Cara, é uma história que vai bem até certo ponto. Porque a parte, o começo, aquela do... Acho que é o Pátio, alguma coisa assim. Agora eu não lembro o nome direito. É uma história bem legal, conta a história do policial, que ele tá indo investigar uns crimes, né? E pra quem não sabe, melhor da sinopse da história primeiro, né? Que é o Alan Moore, ele pega, assim, ele faz uma homenagem à obra do Lovecraft, né? Do Cthulhu e os antigos, e os Cambau e o povo antigo, maneiro. Os ancestrais. E era uma obra que vai bem, cara, porque o Alan Moore, ele fez essa parada pra poder pagar o aluguel dele, tá ligado? Ele tava sem grana, será o aluguel, o imposto de renda, sei lá, ele tava sem grana e ele fez essa história pra Avatar. Mas chegou num ponto, cara, que parece que o Alan Moore, ele meio que esqueceu como se faz e lembrou da porra do Lost Girls e vai, cara, com uma parada sapônica, cara, escatológica, bizarra, do monte de gente trepando com os abissais, que é tipo uns homens meio peixe, cara. Cara, aquela totalmente, porra... totalmente desnecessário, cara. Desnecessário pra caralho, cara. A história tá vindo muito bem até ali, cara. Tá vindo uma história, porra, de suspense muito legal. Chega naquela parte ali, fica uma porra bizarra pra cacete. E eu não li porra nenhuma esse ano, tem coisa nova, cara. Então eu acho o único desse ano que eu li. Ah, e teve também a do... É só uma, né? Fala só uma, né? Não, fala aí, cara. Falei. Não, cara. Cara, vamos ser sucinto, porque essa porra vai ficar muito grande, cara. Tá, enfim, é só essa aqui mesmo e foi isso. Meu minicom do Alan Moore aí, que tem esses altos e baixos com a história, até a parte de suspense, que é muito boa, mas chega nessa putaria escatológica aqui com seres abissais. Putaria. Que é tosco, cara. Putaria, trepação. Bruno, então, acha que o Alan Moore tá fazendo merda. Fez merda. Fez merda. Bruno acabou de falar que o Alan Moore é um bosta. Não. Quem é que tá com o dono da chamada aí pra derrubar esse cara aí? Não. É uma falácia que vocês estão cometendo, eu não disse isso. Tá bom, chega, porra. Eu agora quero que o único D menor da chamada, também conhecido como Franguinho, dê seu... Também conhecido como Rolo. Fala aí, Frango. Calma, que eu saiba, o único de menor aqui é o Paul. Vai, fala logo, ele, porra! Acabou de repetir a piada que eu fiz. Parabéns. Eu não tenho criatividade. Mas, continuando. Duas crianças brigando, né, cara? Merda. Bom, feio, quando? Chato. Cala a boca, inferno. Frango, fala. Fala, porra. Eu estava tentando dizer... Nossa, cara. Para tudo, Frango. Só conexão tá maravilhosa. Pula. Depois você fala. Fran, cala a boca, tá muito ruim a conexão, Fran. Ele tá com ovo na boca, cala a boca, filha da puta. E aí, Gabriel, depois você fala o seu, depois a gente tenta você de novo. Ele tá chupando o irmão mais novo dele. Inferno, cala a boca. Ô, mãe, fala, tô, toma todinho, velho. Mãe, já que um de menor não tá conseguindo falar, fala vai, você. Vai o outro de menor, né? Cara, olha só, de novo, esse ano eu não li nada que prestasse, mas eu acho que como é quadrinhos em geral, dá pra fazer o paralelo com o que a Panini veio fazendo esse ano, cara. E a Panini, puxa, acertou, acho que relançando o Preacher e lançando a partir do volume 1, né? O Preacher, eu diria que Preacher é o grande achado de 2012 pro... É, roubei mesmo. Vocês falam, foda-se, eu falei primeiro, dane-se. É, Preacher, cara. Preacher, eu diria que foi a grande surpresa de 2012, eu acho, cara. Assim, uma ótima surpresa pro pessoal que não tinha e pro pessoal que leu e só em scan, coisa assim. E finalmente ter essa obra completa aqui no Brasil, eu acho que é uma maravilha. Filho da puta. Muito bom. E a porcaria do ano? Cara, tem tantas. É difícil escolher uma só, né, cara? Sei lá, tipo... Porra. Cara, o Homem-Aranha Superior, cara. Isso eu realmente eu morri por dentro quando eu vi aquilo, cara. Ele, assim. Ele é legal, tá? Você nem começou ainda, né? Já é tão ruim que... Não, cara, sério. Tudo que eu vi, assim, sobre esse negócio, eu realmente... Por que tá fazendo isso com o Homem-Aranha, cara, sabe? Eu fico triste falando disso. Ó, todo mundo sabe que isso vai durar até o próximo filme. Quando vier o Homem-Aranha da Nova Geração Parte 2, volta a ser Peter Parker de novo. Todo mundo sabe disso. Tudo ano isso daí, cara. Sorg, por favor, melhor e pior de quadrinhos do ano. Cara, coisa boa mesmo, não tem muito não. Eu acho que eu concordo com o Mold da publicação de Preacher aqui no Brasil, com capa dura, versão de luxo do caralho. Mas pra não falar a mesma coisa que o Mold, cara, o reboot da DC, apesar dos pesares, assim, 80% é merda, mas tem salvo alguns títulos que são bacanas. Aqui no Brasil, a fase que a revista Vertigo da Panini também tá muito legal. A fase do Constantino pelo Mike Carey tá muito foda, cara, tá muito bacana mesmo. Uma pena que vai acabar, ele vai virar o Constantino Teen agora pra nova geração. PG-13, né? É, PG-13 e adolescente escolar. Constantino e frango. É, por aí. Desceu que nem o frango. É. Viado. Cara, isso fez a Karen Berger sair da Vertigo, perdido em missão. A mulher tá há mais de 20 anos trabalhando com selo, cara, um dos melhores selos da DC. E, cara, é isso. O reboot da DC é a média do ano pra mim. E coisa boa mesmo, não tem, cara. De novidade, assim, não tem. Preacher tá aí sendo lançado agora. Esse ano eu li Mouse, que é porra do caralho. Mas se você pegar uma coisa da banca, lançamento lá. Isso aqui é foda, não tem. Muito bom, concordo. Tá toda uma merda mesmo. Ô, Léo, você tá me ouvindo agora? Tô. Aproveita e fala logo, antes que fique horroroso de novo. Então, os deuses me permitiram agora ter algum momento pra falar direito. E como o que eu ia falar foi roubado pelo Mo, eu vou repetir o que ele falou, só que de um jeito diferente. Eu achei que a melhor coisa do ano foram as publicações da Panini. Por incrível que pareça, a Panini acertou. Tá sendo lançado a Tartaruga Ninja. Eu tô achando bacana pra caralho. Tá caro também, mas eu sou rico, então foda-se. Lançaram o Fables de novo, o Fabulous, que é bacana pra caralho também. Estão continuando aquela série Sandman Apresenta, que é bacanuda. E enfim, a Panini tá acertando pra caralho. Que medo! E de pior, Frango? Cara, de pior praticamente todo o resto. Mas eu acho que essa é a válvula de escape do geral. Tudo é ruim. Esse garoto só me deu orgulho, cara. Vai, Frango, continua. Mas eu achei eu tive o desprazer de ler todas as revistas do reboot, até a edição 3, e eu tenho que dizer que eu não aguentei ler nada além da terceira edição de todos. A única que estava razoavelmente boa era do Flash, mas as histórias do Arqueiro Verde e do Exterminador eram tão ruins que não valiam R$5. Então é isso. O reboot da DC foi uma merda. Eu espero que quem teve essa ideia morra. seja comido pelo sapão e vai te fuder, você é um babaca, é um trouxa. Morra com câncer no cu. Morra com dor. Muito bem, Fran, cala a boca. Por favor. Olha quem que chegou. Quieto, pai, cala a boca. E quem chegou também, depois cala a boca. Quando chega... Quieto, Evandro. Quando for falar, eu apresento. Agora eu quero que o Super fale ser o melhor e pior do ano. Cara, de melhor eu não encontrei muita coisa, não. Só posso dizer que fiquei surpreso. Bando de velho rancoroso, né, meu? Hã? Bando de velho rancoroso, né, cara? Não, cara, a única coisa que eu fiquei, assim, tive surpresa foi a Mulher Maravilha, cara. Eu fiquei assim, quando disseram que o Brian Azzarello ia escrever, eu fiquei assim meio receoso saber o que ele ia fazer, né? Achei que ele ia botar, assim, a Mulher Maravilha... com duas pistolas, é caçando, virando caçador de recompensas pelas estradas dos Estados Unidos, sabe? Uma coisa bem tosca, assim. Sabe aquela série Supernatural? Uhum, eu ia achar que ia virar uma coisa assim, sabe? Ela caçando deuses e criaturas mitológicas pelas estradas dos Estados Unidos. Mas eu fiquei surpreso, cara. A Mulher Maravilha vinha passando por décadas de histórias ruins, né? Ninguém acertava com ela. E o cara... Tudo bem, não é nada excelente, mas pra, considerando que era um cara que escreveu aquela porcaria de Superman pelo amanhã, né? Fiquei surpreso. E recomendo. Pior! Cara, Liefeld ou Liefeld escrever 3 revistas por mês, cara. Puta que pariu. O Mike Deodato que tá certo, cara. Ele é um safado mesmo. Peraí, uma pequena pausa. Super, por favor, de forma sucinta, o que exatamente o Deodato disse de quem? Liefeld. Deixa eu explicar. O Deodato deu uma entrevista naquele Agora é Tarde com Danilo Gentili. Pelo saco. E ele falou exatamente isso. O Gentili perguntou pra ele o que ele achava do Robert Liefeld. Ele falou: ele é um safado. Muito bom, perfeito. Então agora... Mostrou o capeitão. Mostrou, caralho, que medo, cara. Não, cara, eu vou procurar essa entrevista, cara, eu não sabia dela. Tá, tem um link do meu Facebook, procura lá. Pô, cara, vou procurar. O pior não foi isso, cara, o pior foi que o Liefeld falou que ele pediu pra sair, cara. A DC não queria deixar ele sair, até cara. Até porque o cara que ele... Tá, frango, tá. É legal que o próprio universo se encarrega de calar o frango, né? É igual um jogo de futebol de várzea, café com leite, a natureza marca, né? Então, pavão misterioso. Aí. Vamos lá, galera, foco! Léo, pera aí rapidão. Ó, o sapão está vivo. Aí, ó. Peraí. Isso é pra comemorar? Que injustiça no universo, cara. Porra. Melhor de 2012. Eu. Você prefere comemorar o quê? O blog do cu? Isso é só mais um motivo pra eu voltar a usar cueca de titânio. Cara, melhor notícia de 2012. A volta do blog do sapão. Mas agora eu quero que o Ultimate Hawkeye diga o seu melhor e pior de quadrinhos de 2012. Cara, a melhor, na minha opinião, foi aquela Uncanny X-Force, que foi escrito pelo Remender, o Rick Remender, desenhado pelo Jeromeu Pena, né? Eles mostram que ele tinha... Jeromeu Pena? Meu Deus. É parente do Agarro Romeu Pinto? Cala a boca, Zagão! Porra, deixa o cara falar! Vai, Roca, ignora ele, continua! Mostra o time assassino do Wolverine. É tudo. É Big Toad. Caralho, cala a boca, deixa eu falar. Pô, daí tipo, eles tentam... O ápice da série é quando começa a saga do Anjo Negro, que o Eclipse fica do Anjo, né? Daí o Anjo e o Arcanjo vai virar o Apocalipse e tal. Eu achei essa parte muito foda, principalmente porque é uma daquelas situações em que você fala que o vilão tá certo. Porque o que o Arcanjo queria fazer com o Apocalipse era 10 vezes melhor do que qualquer coisa que qualquer mutante da Marvel queira fazer agora. Platinho. Então, cara, muito pô, bom. E tem a Era do Apocalipse, tem umas coisas tipo assim que você fala, puta que merda, mas ele juntou tudo, ficou tudo bem fechadinho e ficou foda, cara. É a arte bem dark e realista. Muito bom. E de pior, Hawkeye? Bom, cara, então, eu leio a revista do Venom e a Aranha Escarlate, certo? E é legal. Por que você faz isso? Cara, uma massa muito legal. Só que daí, o que os caras fizeram? Ah, vamos fazer um crossover com esses dois porra aqui, né? Daí pegaram os dois, o Carnage, e lançaram uma saga chamada Minimum Carnage, cara. Que eles levam... O Carnage vai pro microverso com eles lá. Meu Deus. Essa merda, cara. Que merda. muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Acabou a semana. Boa. Depois voltaram ao normal, velho. O Hawkeye, quando fala de coisa ruim, ele capricha, né, velho? Vai, continua, continua, galera. Vai lá, Evandro, continua falando. Sou eu agora? Sim, melhor e pior. Não, não, ele falou teu nome e só tá. Tem outro. Cara, eu ia falar do príncipe, ia falar antes, viado. Aliás, todo mundo, tá ligado? Roubou, viado. E o ele falou do Pablo também, acho que o Pablo falou. Mas o Preacher, eu comprei os três volumes na Casa Bahia por 36, chupem. Então aqui na minha lista me sobrou o 20th Century Boys, mangá. Eu tô curtindo pra caramba. Bom mesmo. Eu li a primeira edição, eu tive que baixar as outras em scan, porque não deu pra esperar 2 meses pra vir a próxima. E de ruim. Não, mas eu vou comprar as outras, não se preocupe. É muito vida louca, cara. É muito vida louca esse cara. Vai, Evandro, continua. E, cara, de ruim, o reboot da DC eu não li porra nenhuma, cara. Não comprei a ideia e não quis ler nada do reboot. Talvez até tenha alguma coisa boa, mas eu não... mentiroso, tá com todas lá embaixo do vídeo. No HD, guardado, que eu sei. No HD, assim. Aposto que o Evandro tem todos os números do Gavião, o Gavião Negro do Live. Tá tudo no pendrive dele, cara. Tá lá. Eu uso pra me autoflagelar quando... Vai estragar o pendrive. Meu pendrive, meu pendrive queimou com as scans do Life. Ah, mas dizem que o Aquaman tá legalzinho, né? Faz igual aqueles caras e vende no eBay como se fosse uma parada fantasma, tá ligado? Uma parada amaldiçoada. Verdade. Mas agora eu quero que o Eunuco diga o seu pior ou o seu melhor de 2012. Olha, o pior é difícil, mas de todo o caldo de merda que foi o ano de 2012 em quadrinhos, eu tiro Avengers vs X-Men. Porque foi uma bosta. Foi uma tentativa ridícula de tentar rebutar e não rebutar a Marvel. Eu nunca, fala de novo. Foi uma bosta, fala de novo. Foi uma bosta. Ai, bicha. Bicha má, bicha sem pinto. Quase um crise. Já sou quase operada. Vai pra Taiwan, né? Eu nunca transex. Ui. E o melhor é o Aquaman. Foi a coisa que mais me surpreendeu esse ano, porque... A maneira como foi escrito pelo Geoff Johns, usando metalinguagem, todo mundo sacaneando o personagem dentro da história. Aquilo foi muito engraçado, mano. Aquela parte do restaurante é muito boa, cara. A parte do restaurante, um nerdzinho merda vira pra ele, mas você não pode fazer isso. O quê? Você não pode comer um peixe. Aí ele, por que não? Porque você fala com os peixes. Aí ele, o que isso tem a ver? Eu acho legal. Eu tô um blog, cara. Como é que você se sente aí, todo mundo tirando sarro da tua cara? Tipo, como é que você sente um merda, né? Tudo indignado, vai embora, né, cara? Não, o pior é que você. Na primeira edição, ele vira um carro forte com a lança. Ah, sim, toma tiro na testa, fica só com um arranhão. O guardinha chega pra ele. E então, Aquaman, quer um copo d'água? Meu, porra, Bruno, a gente vai ser muito sacaneado lá na corporação. A gente foi salvo pelo Aquaman, cara. A gente nem tá na praia, tá ligado? E a história é que ele se perde no deserto, todo mundo no dia seguinte sabe que vai pro jornal, Aquaman salvo por marines no deserto. Tipo assim. É muito bom, mesmo. Ele é trollado toda hora e... Se na revista dele ele é trollado, mas ele consegue mostrar que ele é herói, no desenho do Jim Lee, na revista da Liga da Justiça, ele é escroto. Porque quando os demônios do Darkseid começam a atacar a Terra, tem uma hora que até o Lanterna Verde vira para ele, mas nós não estamos no mar, o que você pode fazer? Ele chama um monte de tubarão, os tubarões começam tudo a comer os parademônios. E o Batman ficou com aquela cara de... Ah, é... Bom, deixa pra lá. Mas o Ralph Jones, ele percebeu, né, cara? Que o Aquaman só funciona assim, né, cara? Sendo tipo uma paródia mesmo no começo. Daí pra poder desembocar numa história mais bem feita, né? Foi muito bem sacado disso ele. Que nunca ninguém na história da DC conseguiu fazer isso. Vocês viram o especial do Frango Robô da DC, ele da Liga? Muito bom. O pessoal sacaneando o Aquaman foi muito bom, cara. Puta, cara, eu preciso ver isso, velho. É muito legal, mas depois, velho, a gente fala de séries, galera. Foco, senão a gente sai daqui hoje. Muito bom. Cara, eu de minha humilde parte, dá pra aceitar bastante coisa. Pô, aqui no Brasil saiu o, tá saindo o Origins do Hellblazer, que é muito legal. Preacher? Falaram de Preacher? Léo, deixa eu te interromper rapidinho. Já que você entrou em Hellblazer e Origins, eu tenho uma triste notícia pra vocês. Ah. Eu tava vendo agora o News Arama e a Karen Berger, que era a editora da Vertigo nos últimos 20 anos, foi sumariamente aposentada. Ela foi demitida, mandada embora. Ela pediu pra sair. A linha verde tá dizendo, dizendo que ela foi mandada embora. Aí só pra ela pediu pra sair. Para tudo. Pera aí, um de cada vez. E só pra piorar a situação, teremos um reboot do Sandman pelo próprio New Gaiman. Aquela situação, né, cara? Pra não queimar o profissional, eles forçam que o profissional se demita, né? Então é aquilo, ela que se demitiu, mas na prática fizeram a pressão pra ela pular fora, entendeu? Então. Cara, ela explicou, demitir o marido dela, ela parou de. Ela antes só se reportava ao chefão, antes ela tem que. Ela perdeu um monte de, assim, poderes dentro da Vertigo, cara. Então, justamente, forçar a barra pra pessoa se demitir, né? Então, ela disse que tá... Ah, tem aquela desculpinha, né? Não, agora eu quero novos desafios, novos ares. Mas não, pô, ela ficou puta. Tomou um bico na bunda. Na prática, foi isso. Ela que se dane. A Vertigo vai morrer, cara. Você vai ver. Já morreu. Vai ficar totalmente PG-13. Mas... Mas como eu dizia, tem bastante coisa legal, tem fábulas que até o Panguinho e mais alguém que eu não prestei atenção falou, tá bem legal. Eles estão reeditando os primeiros volumes, eu fiquei felizão que eu consegui pegar o segundo arco, que eu não tinha. Que mais? Eu tô aqui com um apanhado em capa dura do Geraldão, que é muito bom. Geraldão é muito foda, Glauco era muito foda. Los Três Amigos pra mim era melhor. Puta, cara, eu tenho... Ah, Los Três Amigos é do caralho, cara, pô. Foda, né? Enfim, e é isso. E de porcaria, cara, eu sou uma pessoa arrojada, né? Eu não compro porcarias, mas dá pra dizer. Só baixa, né? Eu só baixo, exato. Mas podemos dizer aí que cara, como de hábito, tudo que Rob Liefeld pôs o dedo, né, cara? Caralho. Eu vejo. Parabéns, né, cara? É um mérito, cara. A gente tem que respeitar isso, cara. É um mérito do cara. O Rob consegue ferrar com qualquer coisa, cara. Cara, o Rob Liefeld é muito bom em ser ruim. Cara, é incrível como as coisas que ele faz, elas não são só ruins, elas são horrorosas, assim, em níveis alarmantes, é incrível. Deodato que o diga. Deodato que o diga. Mas, aos nossos queridos ouvintes, uma rápida contagem de mortos e feridos. Venerável Vitor Vaughan morreu e não voltou mais. Enquanto todo mundo falava, Mari Gasparetto e Joker entraram e caíram. E agora você continua. Vamos falar de cinema, galera? Dá uma noite esse monte de gente assim. Não, peraí, Franco, porra! Peraí, Franco, cala a boca! O que você ia falar? Educação, mal educado. Dadá olhou que levou esse monte de gente aqui e falou: mano, vai me zoar pra caralho, mano. Falou, caralho, 15 pessoas pra falar do meu cu, tô fora. O importante não são 15 pessoas falando, mas sim uma única pessoa fazendo. Ah, mas agora eu quero que o inferno fale o pior. Calma, faltou uma coisa que é muito importante. O New Watchmen lá, o... Before Watchmen? Não, a gente tinha esquecido. O que é isso? O que é isso? Não conheço. Isso não é. Eu não me lembro disso. Isso não é importante. Eu não me lembro disso. Ô, Franco, não é que a gente esqueceu. É que não... Cagamos. A gente quis esquecer, né? Cara, eu acho que foi a maior merda do ano. Merda. Eu não sei do que você tá falando. Que sabe de ler, Franco. Before Watchmen é pra maioria das pessoas que nem Dragon Ball GT é pro Mou. Que nem Double Dragon 3 é pra mim. Tipo, não, não, não, não faz parte. Eu esqueço que existe, assim, não entendeu? Faz parte da sua cronologia. GT, é, não faz parte da minha cronologia. O que é GT, cara? O que é GT? O que é Dragon Ball GT? Dragon Ball GT pra mim significa grande trambicagem. Dragon Ball, isso é apenas um exemplo. Agora eu quero que o Inferno. Jogo de corrida. Eu quero que o Inferno cale a boca e fale do cinema o que teve de melhor e pior. Ah, é difícil o Inferno calar a boca, velho. Porra, de melhor, Vingadores. Ah, filmão do caralho, muito bom. Eu ia falar isso aí. Eu ia falar isso, cara. Não, não. Vai falar isso? Vamos ser o seguinte, ó, cara. Batman, cara. Vingadores é hora concurso, cara. Não vai. Ah, tira da lista. É igual o Batman, cara. É igual o Batman. Não, Batman vai ser o pior pra todo mundo, óbvio. Exatamente. Ah, engraçadinho você, hein? Sim, de melhor. Os filmes da Marvel. A Marvel tá fazendo bons filmes, assim. Não, a gente já bateu nessa tecla diversas vezes, né? Eles não têm a preocupação de fazer clássicos, eles não têm a menor pretensão de fazer um novo Poderoso Chefão, mas eles fazem bons filmes, divertidos filmes, pipocões muito legais. E estão indo muito bem nessa toada. E Vingadores foi o ápice, né, dessa linha que eles seguiram. Muito bem feito, emocionante. Porra, eu não sou JJ, mas me emocionei no cinema. Não chorou, né? Bom, não chorou, né? Tá mal. Chorei, mas de felicidade. Mas de felicidade, ao contrário do Jotinha. Tua mulher não ficou rindo de ti, né? Não, ela chorou. Ela curte pra caralho. Segue. Sem gratuidade, por enquanto. A Marvel tá fazendo filmes que são clássicos da Sessão da Tarde no futuro. É, cara, mas tá fazendo bem feito, né? A gente é da geração Gunis, cara. Era assim. Não, isso não foi uma crítica, Inferno, foi um elogio. Ah, sim. O cinema pipoca no seu melhor, né, cara? É, cara. Minha mulher tá aqui na sala, mas eu posso falar. Mas a melhor coisa dessa também foi a bunda da Scarlett naquela calça de couro preta. Ô, oh, que bunda. Nesse momento o Inferno ficou offline, né? Ouço uma voz vindo. Mas vamos lá, foco. Inferno, pior. Vai dormir no sofá hoje, né, Inferno? A mulher vai dormir no sofá. Ela é compreensiva. E eu espero. Como se ela não ficasse olhando os homens também, né? Porra. Não sei, depois você pergunta. Vai, Inferno. E de pior? I know, right? Perfeito. Sim. Não, Light foi esse ano, parece uma coisa tão distante pra mim. Foi ano passado. Cara, eu achava que era ano passado, cara. Eu também achava que era ano passado. Ano passado, tá por fora. Peraí, a gente considera que é tão ruim que vale pra esse ano também? Eu considero. É um legado de merda que vai durar durante muito tempo. Lanterna Verde aí no Right vale também. Além de ser o pior de 2011, é o pior de 2012. Mas ele foi lançado esse ano, não foi lançado esse ano? Eu já falei igual a nota do Enem, cara. Por 4 anos, obrigado por sair do É igual concurso público, válido por 2 anos. E... Mas a Lanterna não saiu esse ano? Não, Inferno, 2011, caralho. É? Tá bom, chega. Então bateu, Batman do Nolan, pronto. Tá bom, cala a boca, deixa que outro vai falar desse aí também, desse filmeco aí. Bruno, sua vez. Então, eu não vou falar o melhor do ano, que esse ano, pelo menos eu não vi nada de sensacional, mas vou falar que foi uma surpresa, cara, boa pra mim, que foi os Jogos Vorazes, cara. Que eu achei que isso era. Não, deixa eu falar, porra. Deixa eu falar. Alguém derruba essa bicha, por favor, derruba essa bicha. Ô, Sorg. Cala a boca, porra, chega, todo mundo. Ô, Sorg. O BDR responde que tinha aquela mulher querendo fazer resenha do Jorge Varades. Eu acho que era um fake do Bruno, hein? Porra, deixa eu falar do filme. É o seguinte, cara, eu achei que isso era uma bosta, eu não fui ver no cinema. Daí eu tava aqui, é sério, cara. E daí eu falei, porra, Pirate Bayzinho, Blu-ray, eu vou baixar. Cara, é um filme divertido pra caramba, cara. Não é aquela coisa genial, obviamente. Ele, cara, ele não é nem não chega nem a tipo, ter qualidade de um Harry Potter, até porque o diretor, tipo, um. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Peraí. Você tá usando de referência o Harry Potter pra qualidade, cara? Eu acho que no MRZI teremos resenhas de Crepúsculo. Não. Peraí, porra, onde cada vez? Primeiro, quem chamou esses caras pra gravar com a gente? É, o Frango, esse cara é do seu blog, Frango? Não, ele não é mais. Tá, agora deixa ele falar. Bruno, então. Peraí. Bruno, Battle Royale PG-13. Você assistiu e gostou. Cara, é, batendo aquela porrinha ali, cara, que é um livro infantil juvenil. Cara, foi bem feitinho, é divertido. Eu achei que ia ser uma bosta. Bicha, que bicha, meu Deus. Cara, ela é bicha. Deixa eu falar. Vai, Bruno. Cara, é basicamente isso. Você não vai esperar muito esse filme. É filme pra você assistir com a sua namorada juvenil, cara. Ligado? Não. Não posso assistir com a minha namorada. Ô, cara, fica quieto. Chega. É basicamente isso. É uma surpresa boa, não é ruim. Eu usei Harry Potter como referência. Ah, chega, porra. Porque ele é... Tá bom, Bruno, nós entendemos. Eu não sei o que é pior, o Bruno defendendo Jogos Vorazes usando Harry Potter como referência, ou o Franguinho, que é o de menor do o de menor da conversa, metendo pau no cara. É verdade. Frango, fica quieto, e o Bruno, pior. Tá bom, que inferno. Bruno, pior. Cara, pior de 2012? Puta que pariu. Ah, cara, bate o parâmetro. O cara gostou de Battle Royale. Como é que ele vai achar o pior? Não tem parâmetro pra ele. Pra ele é Battle Royale é bom, cara. Não, pô, que inferno, caralho. Deixa eu falar. Vai ver Pista Jackson. É, como é que é o nome? O filme que tá passando agora na Globo? Pista Jackson. Vai lá assistir. Jackson. Esse é ruim, cara. Esse é ruim. Esse eu não gostei. Esse é ruim. Caraca, ele viu. Eu vi, cara. Eu tô indignado. Eu tive que ver com a namorada essa porra no cinema, cara. Tá Eu tô assistindo agora mesmo. Tá bom. Silêncio. O Frango se identifica com o personagem. Bruno, pior Frango, filme. Fica lá assistindo, então, tá? A Blogosfera já foi mais hétero. Cara, o pior... Sei lá, cara. Cala a boca, Bruno, fala. Putz, o pior filme, velho. Ah, aquele... Cara, não precisa nem um filme ruim, além de Batman, cara. Vocês falaram tanto essa bosta aqui. Ah, é? Não, esse aí é o concurso. Todo mundo sabe que foi uma merda. Cara, vou mudar minha nota de filme bom pra O Homem Que Não Amava as Mulheres. Eu posso, cara? Porra, eu ia falar esse, filho da puta. Não, não pode. Deixa eu ver. Não pode, velho. Um filme bom pra você é Jogos Dourados. O que é isso daí? Aqueles filmes argentinos? Aqueles, não? Não, cara. Caralho. Não, iraniano, mo. Não, chega. Pariu. Puta merda, cara. Os caras me chamam o podcast com um bando de hipster, cara. O que é isso, cara? Aqueles malucos de tênis verde. Aqueles, velho. Não. Esse aí é aquele com Daniel Craig. Tá bom, chega, foco. Agora eu gostaria de avisar aos nossos leitores. Aos nossos leitores não, eles não estão lendo o podcast. Eles estão ouvindo o podcast. Aos nossos ouvintes, que temos uma... Nós temos aqui o prazer quase orgásmico de uma presença feminina de uma mulher de verdade. Estrogênio. Senhorita Mariane... Cala a boca, amor, ninguém tá falando com você. Senhorita Mariane Gaspareto, faça a fineza de citar o seu melhor e o seu pior do cinema de 2012. É, então, tô pegada meio espremida aqui. Gostosa. De paraquedas. Ui, obrigada. Resulta. Pena que não dá pra ligar o webcam, né, em conferência. Opa, pera aí, rapidinho. É, como não? Pera aí, pô. Deixa eu fazer meus macetes de faculdade aqui. Deixa eu ligar o Fraps aqui. Cara, fazer uma tweetcan no BDE, assim, quando tiver. Deixa eu ver se eu consigo fazer o controle remoto aqui. Tweetcan de biquíni. É. Vai, bora. Vai, velho. Photoshop resolve tudo. Cala a boca, Nuco. Você não tem pinto. Não adianta nada você falar pelado. Pare, fala. Então tá. Bom, filme ruim... Guerra é Guerra, né? O que veio na cabeça tal. É um. Vocês viram aquele que tenta ser um filme de ação com comédia romântica? Aquele dos dois idiotas atrás da mesma mulher? É, o Tom Hardy e o Capitão Que. Isso, Capitão Tom Hardy que fez bem. O Ben e o Capitão Kirk. O Ben, o que falava assim? Atrás daquela Reese Witherspoon, escrota feia, que eu não sei pedir lá, é protagonista de filme de comédia romântica. A gorda! É muito ruim. E achei um dos piores, assim, do ano, com certeza, né? Acredito que eu paguei pra ver aquela bosta. Não, mas... tem um pior. Qual? Projeto Dinossauro. Não, é sua vez, fica quieto. Você guarda pra tua vez. Mari. Acho que eles confundiram, falou mulher, ele falou que achou que era com ele, né, cara? Aquele Mari, foi... manda. E eu não posso falar dois ruim, vejam bom, porque não tá vindo um bom na minha cabeça. Você pode. Tá, tudo bem, pode ser. Manda, então tá, chupa, cala a boca, vai. Outro horrível foi o filme O Corvo com o... Como que é o nome daquele cara, meu Deus? John Cusack. Não, do John Cusack. Porque... Caralho. É, tipo uma... É 2012, porra. Só assisti esse, cara. Eu só lembro desse. Não, é tipo uma cinebiografia do... Ele tá lá, isso, é baseado no poema dele lá, O Corvo. E é muito ruim. E o final é terrível, e a atuação é terrível. E o filme em si é uma bosta. Espero que eu vi também. Então, 2012 só teve coisa ruim, cara. Não consigo lembrar uma coisa boa aqui. Muito bom. É, um ano onde foi lançado o último Batman do Nolan realmente não pode ter sido bom. Mas agora eu quero que a segunda pessoa com voz de menina fale. Frango, melhor e pior do cinema de 2012. Cara, você pegou pesado e me magoou. Isso pode ser traumático. Espero que você saiba disso. Thiago, vai embora, mano. Então. Ah, você vai se fuder, Super. Você é estagiário ainda, seu puto. Fica quieto. Ai, estagiário ai, faz mais do que ai. Você. Um estagiário. Tá bom, chega. Cala a boca, pô. Quero falar. Bom, acho que o melhor filme, eu gostei de dois, bastante. Eu gostei bastante do Looper, do Robin e do Bruce Willis. É um filme que eu não esperava praticamente nada. Eu acabei me divertindo bastante. E eu gostei do filme drama básico, que é o Intocável. Vocês já viram? Daquele negão, ó. Aquele negão lá, sabe? É, aquele tipo, é tudo igual, né? Racismo, é óbvio que eu sei. Racismo, isso, aí, cara. Aí, preto é tudo igual, vai falar assim, né? Aí eu não. Processo. Eu só falo uma única coisa. Eu, pelo menos, uma vez na vida, usei o meu pau. Ai, ai. Eu pelo menos, tenho o meu pau. Mas só usa pra mijar, né? Porra. É, então enfia a boca na sua mãe, seu truque. Epa! Epa! Opa! Bre, epa! Epa! Calma lá. Frango, você já falou seu melhor e pior? Não, só falei o melhor, que foi o... Fala o pior logo. Cara, você me apressa, calma. Bom, o acho que o pior foi o Prometheus, porque ele prometeu, mas não cumpriu. Pronto. Nossa. Eu estou cara, assina o contrato rápido. Assina o contrato rápido antes que a praça pede, cara. Clichê, hein? Essa o Frango pensou nisso aí a semana inteira. Essa piada foi não parece, mas estou rindo. Bom, depois dessa piada horrorosa, olha, tipo, broxou todo mundo, né, cara? Eu posso dizer que é melhor do que tudo e todos, e vão se fuder, pessoas que não gostam do Tolkien. Tá bom. Todo mundo. Como é que é? Ele falou mal de quem? Concordo, estamos juntos. Não, ele falou que vão se fuder as pessoas que não gostam do Tolkien. Concordo. Tá bom. Mas eu acho que... Eu coloquei isso no Facebook hoje. Eu acho que Caravana da Coragem é muito melhor do que o Hobbit jamais será. Não, eu coloquei Gullis melhor do que Caravana da Coragem e muito melhor que Hobbit. Espero que vocês morram de câncer de cu. Tá bom, enquanto a gente não morre, você fala o seu melhor e pior do cinema. Cara, o melhor desse ano é o Hobbit, cara. Não tenho nem dúvida. Eu nem vi ainda, mas eu já sei que vai ser bom, cara. Eu já saí do cinema feliz, já. Eu vi o trailer. Eu até escrevi isso lá na sua postagem. Eu vi o trailer. Não achei tão impactante quanto o trailer de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu vi e fiquei... Cara, é outra pegada, Inferno. O Senhor dos Anéis é uma história totalmente adulta e mais sombria, entre aspas, cara. Ah, Hobbit é pra criança, então? Eu nunca disse o contrário, velho. O Hobbit é um livro infantil, cara. Eu nunca disse o contrário. Mas ele é melhor que o Senhor dos Anéis. Cara... Trailer por porque trailer, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que o do Superman foi melhor, cara. Também acho. É, tá muito bem. Legal o Superman andando pedindo carona, é elegantão, né? Ah, é, bando de hobbit só falando, só você pega um mago que fica chorando porque fala com gente que ele não enxerga, né? Muito legal um gangbang de um hobbit e um monte de anão, né? Piadinhas, cara. Muito herege. Sabe o que parecia? Filmes de Sessão da Tarde. Tinha uma parte assim, estavam os anões, nada é pior que pode demais acontecer. Aí cai um bicho em cima deles. Ué, que coisa mais que mas, cara. Mas, cara, anão é o alívio cômico, cara. Esse é que tu não lê o livro, cara, mas o livro... O filme todo vai ser... Olha o próximo processo vindo aí. Peraí. Um monte de cada vez, porra. Tá virando zona. Bom, para de mimimi. Todo mundo que Hobbit sabe que Hobbit vai ser uma droga. Agora fala o pior, vai. Tu que é uma droga, cara. Tu não é nada. O senhor é um nada. Tão chato, você é um feio, cara. Falando mal do Hobbit, cara. Seu bobo, feio, chato. Não, isso é mal comido, coisa de mal comido. Vai, Moi, fala, pior do ano. Pior do ano, o Léo como host. Tocou na ferida dele. Cara, o Mo ficou bolado. Realmente ficou bolado. Ele vai ficar bolado. Vai, irmão, para de bichice. Rápido, cinema, pior, vamos. Battleship, cara. É um Transformers. Caraca. É um Transformers sem Transformers, aquela. Não, peraí. Mo, você assistiu, cara? Não. Não. Dadá, eu acho que ninguém assistiu. Dadá. Mas... Eu vi. E o que é pior, o Dadá assistiu como matéria da faculdade. Meu Deus. Foi, ganhou crédito na faculdade pra ver Battleship. E gostou do filme, hein? Da, fez... mas é o Dadá, né? É. Ainda fez uma pseudo-resenha e publicou. Cara, Battleship é o pior filme do ano que ninguém assistiu, né, velho? Eu não penso ninguém que viu esse filme. Battleship é o melhor filme desses caras que tem um corcinho rebaixado e sai. Porra, mano, uma maneira, viu? E alguém que mencionou aí, alguém que mencionou o filme do Homem-Aranha, eu queria dizer que eu não sabia que tinham lançado um filme do Homem-Aranha esse ano, só pra... Desconheço um filme do Homem-Aranha esse ano. Pra mim, o último filme do Homem-Aranha foi em 2007. Muito bom. Agora o Ultimate... Pra mim, o último foi em 2002, cara. Ultimate Hawkeye caiu, perguntou o que aconteceu com C. Cedilha. Isso aconteceu, né? É bom ver que na ausência do Dadá tem alguém que pode cumprir esse papel. Dadaísmo impera aqui. É. Mas agora eu quero que o Sork faça o pior e o melhor do cinema pra ele. Cara, o melhor do cinema esse ano foi a venda da Lucasfilm pra Disney. Boa, tiraram Star Wars da mão do gordinho do George Lucas. E pior, cara, eu tô nessa com o Franco. Prometheus foi uma bosta, cara. Eu esperava tanto esse filme. Eu sou fãzoca do Ridley Scott do de Alien. E o filme foi uma merda, cara. Visualmente ele é magnífico, só que a história é um lixo, cara. É um fiapo. Cara, foi o roteirista de Lost, cara. Você queria o quê? Eu já sabia que ia ser uma merda. Nem me atrevia a ver. Cara, não precisava ser um negócio mais elaborado do mundo, mas assim, era muito fácil dele fazer um prequel pro Alien, cara, mas ele foi pra um caminho totalmente idiota, sabe, que não faz sentido nenhum, e pra costurar depois pra trilogia do Alien, cara, vai, puta, eu não quero ver o que eles vão fazer, cara. Não vai costurar. Você tá falando do Prometheus? É que vocês têm que entender de arquétipos junguianos, gente, pra ver o filme. Tem muita referência cristã ali. Vai tomar no cu, eu no meia-noite de segunda-feira, arquétipo junguiano é tua mãe, filha da puta. Tá bom, chega, foco, super, pior e melhor de 2012. O melhor foi o filme do Ted, já que tiraram... Filha da puta, falou meu, desgraçado. Eu não assisti ainda. É foda mesmo, super. Cara, valeu só pela piada do Brandon Roof, cara. Só por essa piada já valeu. Não, a parte do gordinho também foi foda. Não spoilereja não, porra. Eu tô com o filme pra assistir aqui. Porra, não assistiram ainda, cara. Já vi cinco vezes. Protógenes discorda do super, viu? Vá merda, cara. Foda-se. Protógenes vira. Mas Inferno, pode assistir que vale a pena. É, eu tô e o pior, cara. Tempinho pra ver. O pior foi aquele filme do Agamenon, cara, do Cacete Planeta. Caralho, cara. Semana passada eu tentei ver aquilo, cara. Eu e minha mulher, a gente ficou se olhando assim. Cara, amor, o filme do Agamenon. A gente ficou se olhando assim. Que filme é esse? Calma. Que filme é esse? O filme do cacete, cara. Não vê. Você tá melhor sem saber, frango. Cara, eu me lembro quando fui assistir. Essa merda de Cacete Planeta ainda existe. Ainda. Vai sair do ar 2013. Cara, eu me lembro quando fui assistir o primeiro filme do Cacete Planeta, cara. Eu fui todo assim, na expectativa, né? Achando que eles iam fazer no cinema tudo aquilo que eles não podiam fazer na TV. Porra, foi aquela merda, cara. Foi pior ainda, mais fraco. Então, não, eles fizeram merda no primeiro, fizeram merda no segundo, vieram com esse e continuou uma merda, cara. Cara, o Marcelo Adnet, eu vi o filme do Marcelo Adnet agora, Os Penetras. Ele tem talento, ele não é um cara ruim. Agora, ele foi tão mal aproveitado, assim, a cada segundo ele tinha que fazer uma graça, a cada segundo ele tinha que fazer uma careta. E as piadas totalmente sem graça, horrorosas. Cara, falta o papel certo pra ele, né? Falta o papel certo pra ele. Não, eu acho que não é a questão do papel certo. Eu acho que ele tem o mesmo problema do Chris Rock. Se vocês pegarem... Mesmo... Galera, desculpa interromper. Morra, Rodney, senão a gente não sai daqui hoje. Ah, deixa eu não falar do Chris Rock, que é interessante. Termina aí, fala do... Vão no Facebook, vão no YouTube e joguem qualquer vídeo de qualquer programa de stand-up dele. Ele é fodão. É muito HBO, foda. HBO agora, vê qualquer filme dele, é um merda. É a mesma coisa. O Adnet é a mesma coisa. Ele precisa do espaço dele. Em qualquer mídia que colocarem ele, ele vai ser um merda. Ele tem que ser ele sozinho. O Chris Rock é o Chris, todo mundo odeia o Chris. São as memórias da infância dele. Pra tu ver que a série é foda, né? Agora ele atuando é a tristeza. Evandro, por gentileza, seu melhor e pior de cinema do ano. Bom, os meus melhores já falaram todos, né? Que era o. Era o Ted, que era o meu principal. Que foi, eu já vi umas 4, 5 vezes, foi o melhor do ano pra mim. E, cara, ruim. Mib. Não, Mib foi bem legal. Mib 3 foi. Acho melhor que aquele segundo horrível que saiu, né? Mas o. De ruim, cara, que eu vi ontem foi o último Resident Evil. Puta, cara, que filme bem ruim, cara. Puta merda. Ah, mano, vou fazer uma resenha só pra falar mal dele. É muito bom. Cara, é muito ruim, cara. Ele começa onde o último parou, mas eu nem lembrava mais de nada que eu via um mês atrás, cara. Tão ruim que é. Então é isso aí, cara. É uma bosta. Que merda. Eunuco, tua vez. Melhor filme? Não. Cala a boca, inferno, porra. Pior. Vai, fala. Melhor puteiro do Rio. Que inferno! Fala! Diário de Tati. Meu Deus! Fala, não, fala, desculpa. Eu fui ver essa porcaria desse filme com a minha ex-namorada. Que inferno do filme. Foi aí que ela virou ex, né? Não, eu acho que. Por que você levou sua namorada pra ver esse filme, cara? Pô, filme? Porque ela tinha filhos e ela pediu pra eu levar as crianças pra passear também. E fui eu, o idiota otário, pra pagar pipoca e ingresso pra todo mundo. Quem fudeu? Inferno, quando terminou o podcast, procurem o Diário de Tati. Procura o trailer disso. Só veja o trailer. Cara, que porra de mês, cara? Tu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também. Eu vi o trailer disso em algum outro filme que eu fui assistir que eu não lembro. Cara, eu não sei lá, não tenho palavra, sério. O Diário de Tati, procurem. Tem Heloísa Pericer, cara. Não procura, não. Não pode sair coisa boa, viu? Eu tenho o torrent do filme completo, alguém não quer? Não. Não, formata seu HD. É. Caralho, Heloísa Pericer com quase 50 anos fazendo papel de adolescente, é isso? Era é. Aquele, ela tinha um seriado, velho, acho que na Globo, na Futura, não lembro, que ela fazia o papel de uma adolescente retardada. E era bem segurinha mesmo. Quando ela era adolescente, devia ser na TV Tupi, então, né? Não era adolescente, não, ela tinha quase 30 anos na cara, velho, ela já fazia essa porra aí. 2 anos atrás, acho. Fala, galera, foco. É, Eunuco, esse foi o teu pior. Melhor? Vingadores. Concordo. Hawkeye, quer tentar mais uma vez? Não, tá bom, esquece. Não, tchau. Digita no chat que a gente fala. É, a gente dubla você. Rápido, digita o melhor e o pior, rapidinho no chat. Rápido. Ultimamente, Hawkeye acha que o pior filme do ano foi Vingadores e Projeto X foi o melhor filme do ano. Beleza, obrigado, Hawkeye. Galera, seguinte. Agora vamos fazer o seguinte, já tá bem cumprido, obviamente, tá? Na verdade tem 1 hora e pouco, mas mais uma rodada vai ser longa. Então vamos fazer o seguinte, agora cada um de vocês vai falar o seu pior e o melhor rapidinho de algum assunto de sua escolha. Seriado, videogame, livro, pornô, qualquer merda. E depois já dá a sua configuração final. Vou inverter a ordem dessa vez, vamos começar por Mariane. Tá. Melhor é o Creed desistir. Pior, o cu da Karina, não sei o que, Veiga. Karine Veiga, pronto. Melhor, pior. Quem é? É a menina? Você não viu aquela menina que não tem mais prega com 16 anos? Não. Dê mais detalhes, Mariane. Não. Cara, eu não sei o que. Sabe, que abre a boca. O que é isso que você tá falando? Deixa ela falar. É uma menorzinha que, tipo, ela largou do namorado, sei que ela fez com o namorado vazou as fotos da internet. Abre tua boca. É assim o cu dela, entendeu? Tipo, tua boca aberta. Mas é um gentleman o sujeito que fez isso, hein? Então, é um gentleman o sujeito que come, a menina deixa ela assim, né? Então, o cara não é um gentleman, Mari, ele é um monstro. É diferente. Então. Mas é um monstro, quase, ele? Ficou quase igual o cu do Dadá, cara. Quase. Mas é humano? Muito bom. Desculpa, Mari, esse foi o teu pior? Isso foi o meu pior. Tá. Meu melhor foi a existência do Creed na minha vida. Tá. Pra mim, esse é o pior. Mari. Tá com ciúmes? Não, com aquela bicha é um saco aí. Aquela trolladora. Aquela bicha quase conseguiu um processo pra gente. Então... É. Sério? Meu Deus. Bicha, viado. Bicha, viado. A feira da fruta ficou incompleta por causa dele, desgraçado. Faltou ele, né? Maravilha, Mari. Configurações finais, algo que você queira dizer a respeito de qualquer coisa do que virá em 2013? É Django, né? Melhor coisa de 2013. Vai ser que vai chegar aqui em 2013 só. Vai ser o novo filme Tarantino, Western. Epa. Isso aí. Muito bom. Caralho, uma mulher que gosta de Western. Fantástico. Eu sou fake. É verdade. Agora eu quero que o... Quem? Eunuco, você. Escolha um assunto de sua preferência e cite o melhor e o pior. Tá bom, o pior. As fotos da filha da puta da Nana Gouveia no Furacão Sérgio. Recalcado. Não, eu ia tranquilo, mas porra, foi de uma falta de sensibilidade que nem a gente teria. Aquilo é um verdadeiro troll, cara. Cara, pô, ela arregou, cara. Devia ter peitado e falar, eu fiz sim, foda-se seu. Faço de novo, faço de novo. Da puta. Agora eu discordo ela do. Ela falou que nem tava fazendo pose, nada nas fotos, tava normal. Não, imagina. Ela fica assim naturalmente. Gente. É, ela já é assim naturalmente, já acorda quando começar o debate. A entrevista pro Fantástico. Ah, eu tava lá no Star Wars, qual é o nome daquele cara lá? O Darth Vegan? Ah, é. Ele é vegan, ele não come carne. Não come carne, não. Agora, eu discordo do núcleo que ele falou que foi falta de sensibilidade. Pra mim, foi completa falta de noção. É óbvio que ia ter neguinho querendo matar ela por causa das suas fotos. Eu acho que vocês estão tudo recalcados, entendeu? Não tem culpa se ela é glamourosa e faz pose daquele jeito naturalmente. Vocês estão fingindo. Ela não tem que estar, né? Tá pose vocês lá no furacão, tá ligado? Vocês queriam que fosse vocês, invejosa. Viu, Nana Gouveia é o modelo de vida pra Mariana Gasparetto. Muito bom. É minha inspiração. Só falta ter o corpo dela, né? Deixar de ser uma circunferência pra... Esse é aquele momento da menininha no Facebook que coloca uma foto e coloca, ai, como eu sou feia. E é pros homens irem lá e falar, não, você é bonita, você é gostosa. Aí acaba se apaixonando pelo cara que vai e coloca, tu é feia pra caralho mesmo. É bem assim. Mas eu curto umas menininhas tipo Hobbit, Mariana Gasparetto, assim. Tá? É, que bom. Você tem ideia. É, que bom, mas tem que colocar, chega. Depois você... Explique o Hobbit, você chamou de baixinho ou chamou de peludo? Os dois. Que os dois, você tá maluco? Você tá doido? E os pés, Depois você conversa com a Mari pra ela fazer um show particular pra você no Skype. Agora o que eu quero... Tá bom, chega. Agora o que eu quero é que o Evandro escolha um assunto e fale o que foi de pior e melhor. Cara, vou falar um de game, que foi o único que eu joguei esse ano. Foi Max Payne 3. Olha que foda pra caralho. A fase do primeiro é linda. Cara, a fase com aquele punkzão pegando... Cara, é muito bom, ficou muito bom o Max Payne. Foi o único que eu joguei esse ano, além de Skyrim. Skyrim é bom também. E outra coisa boa foi finalmente ter terminado o Crepúsculo, essa bosta. É justo. É justo. E o que mais de pior que você tem a dizer pra gente? Cara, Crepúsculo já é uma bosta, então pode botar como pior também. Boa, configurações finais, o que você espera de 2013? Espero que não se acabe o mundo, né? Não se exploda, e a gente esteja aí em 2013. Muito bom. Eu não perguntei pro Eunuco o que ele espera de 2013, né? Então, 2013 nós teremos o Guaxinim Foguete. Sim, 2013 vai ser o ano do Guaxinim Foguete, concordo. Palavras de sabedoria, Eunuco. Frango, para de se masturbar com o microfone, porra, tá fazendo barulho pra caramba. Ultimate Hawkeye, vamos tentar o senhor de novo. Digita aí. Esquece, digita. Ah, porra. Vai digitando e eu vou lendo. E aí a gente passa pro outro, quando tiver tudo escrito eu vou e leio. Agora eu quero que o Super escolha um assunto e fale o que teve de pior e melhor. Bom, o que teve de melhor e pior é que eu fui demitido e virei blogueiro. Isso no BBB, é verdade. O que é pior? É verdade, eu fui realmente demitido e virei blogueiro do BBB. E tá virando uma bichona também, né? É, aquela empuxada foi foda, hein, Super? É, cara. E teve outra, cara, que ele tá com uma bundinha redondinha lá, com a calça enfiada no rego, que também... Ih, tá... cara! O inferno! Nossa. Ele tá com um ângulo, sabe do quê? Sabe aqueles ângulos que o Jim Lee desenha a mulherada dele? Aham, uhum, é, tá parecendo... É uma bunda lá Jim Lee. Uhum. É uma bunda lá Jim Lee, cara. Quase Frank Show. É, cara... Que tristeza, hein, Super? Porra. Ou não, né? Ou pior, né? Porque além disso, ainda tem o Batman com ciúme dele, né? Cara, não, mas é verdade, eu fui realmente demitido. Estou até num momento desempregado e virei blogueiro. Isso não é mentira. E o de 2013, eu espero que o Snyder não vá cagar no pau de novo. Eu pensei que ele fosse dizer que em 2013 ele arrumar um emprego, mas é o filho da puta, né? Pra nem ir pro emprego. É o filme dele, ele vai viver de royalties. Agora eu quero que o Sorg faça a fineza de falar o seu melhor e pior de alguma coisa e dar a sua configuração final. Ah, então tá. É, de melhor, cara, que a temporada final de Breaking Bad, que... Tá, Breaking Bad é foda, cara. Que viado, tá... o meu. É. Não deu assim, o viado. Tá. É, cara, Breaking Bad é foda, a série tá assim, ela tá na última temporada e ela vai acabar no topo. Eu acho que eu tenho comigo que toda série de TV tem que ir até no máximo a quinta temporada, porque depois disso desgasta e é só ladeira abaixo. E o Vince Gilligan, o cara é um gênio, cara, criou uma série do caralho. E com um cara que faz droga, que é um traficante, produtor de droga, e você torce pra ele conseguir, cara. Você torce pra ele dar certo. E, cara, e é isso, pior de série, sei lá, acho que consigo o retorno de Arquivo X. Eu espero que não volte, eu espero que Arquivo X fique morto igual já está. E 2013, sei lá, não quero nada pro 2013, não. Que meu filho cresça bem. Tá bom. Muito, muito bom. É, isso foi uma das coisas que foi o melhor de 2012, hein, ô Sorg? Tô batendo palmas de pé. Agora eu gostaria que o senhor Franguinho escolhesse um assunto e falasse o que teve de melhor e pior. Sem a chave de Bambi, tá? Ah, tá. Você fica na sua aí, seu babaca. Então. Não dá nem pra levar a sério, né? Ó, tirei da conversa, pronto. Até ele se acalmar, quando acalmar, bota ele de volta. Parar de dar chá. É. Que filho da puta de Deus. Bom, tá bom. É assim que a gente faz com criança. Eu vou continuar minha conclusão dessa vez sem ser interrompido, de preferência. Bom, quadrinhos, eu queria falar de uma coletânea que lançou esse ano. Coletânea Petisco, vocês já viram isso? Da Júlia, Petit, né? Não, Petisco, quadrinhos. Não, meu, ó. Eu sou piada. Continue. Então, é a coletânea Petisco. Quem não sabe, petisco.org é um site onde é publicado semanalmente uma curta história em quadrinhos, várias histórias, na verdade, de vários artistas brasileiros. E esse ano lançaram uma coletânea que, na verdade, serve mais como uma introdução para esse universo do Petisco e tal. E eu achei bem interessante, eu li na Fast Comics. Eu achei bacana pra caramba, relembro os tempos clássicos, onde as pessoas esperavam pelas histórias em quadrinhos nos jornais. E, bom, se puderem comprar, se acharem pra comprar, comprem, entrem no site, é bem legal, só tem gente bacana. E quadrinhos também, queria falar outra coisa boa, foi o Mario Manal, que foi bem melhor que o reboot da DC. Tudo que eu li até agora eu gostei, e chupa desse Neco safado, é isso que eu tenho a dizer. Muito bom, garoto. Que eu espero pra 2013... É a nova temporada do Arrested Development. E se realmente sair, vai ser foda. Muito bom. Muito bom, Frango. Agora você fica quieto. Bruto, por favor, sua vez. Eu tô até com medo do que esse cara vai dizer. Não, cara. O melhor do ano pra mim, falar de videogame, foi o... Ô, caralho. Vou falar do pior primeiro. Isso foi o melhor pra você, Bruno? Esse cara aí é espião, hein? Começar com o pior, que foi o final do Mass Effect 3. Que, porra, foi horrível aquele final. Depende, qual do cenário? Todos, cara. Aquele final foi horrível, que você desce aquela porra e mata todo mundo. Todos, aquela, que você tem que escolher três. Você tem três escolhas ridículas. Foi, cara, esse podcast foi uma derrota mesmo. É... Você tem três escolhas ridículas, cara, que não interessa o que você faça durante o jogo, ou não leva em consideração o que você fez nos jogos anteriores e vai acabar naquilo, entendeu? Você tem que escolher ou eliminar a vida sintética, ou deixar, ou escravizá-las, mas é um final bobo. E o melhor de 2013 foi agora Assassin's Creed 3, cara. Pra mim, que, porra, fechou melhor a trilogia. Melhor de 2013? 2012. O melhor de 2012 foi Assassin's Creed 3. Fechou a trilogia aí, porra, de um modo foda. Ambientou, historicamente, como eles sempre fazem, com perfeição, assim, a América do Norte, na época dos colonos, ali antes da Revolução Americana. E é isso. E 2013, GTA V, né, cara? Que Rockstar nunca decepciona. Muito bom. Eu vou fazer mais uma tentativa com o Ultimate Hawkeye. Tá ouvindo agora? Agora, cara. Fala, rápido, antes que fique aproveita, ruim de novo. Aproveita. Cara, melhor fazer um perfil atlético para a gente voltar para a primeira divisão. Isso, furacão, muito bom. E o coach, falei melhor que o coach perder a segunda final em casa da Copa do Brasil pro Palmeiras. Isso aí. O vídeo que eu só vejo. Ninguém sabe se existe, ninguém sabe se prenderam o cara lá. Pode parar. O Hawkeye disse que o pior foi o vídeo da Isis Valverde que desapareceu e ninguém sabe de ninguém. O que você espera de 2013? Que o Palmeiras continue na segunda divisão? Cara, pra mim tanto faz, né? Espero que essa reestruturação seja legal, essa nova saga da Marvel, e que os filmes da fase 2 da Marvel também dêem certo, tipo o Homem de Ferro e o Thor. Muito bom. Muito Léo, grato pela sua participação. Léo. Cara, eu acho que o pior do pior de 2012 foi os 40,5 momentos bastante de Batman. Acho que esse foi o pior do pior, cara. Nada a declarar. Cara, nada a declarar. Eu acho que o pior de 2012 foi a criação do Boreta Nerd, né? Não, o melhor foi a gente trollando hoje lá os posts. Peraí. A gente já fala desse cara aí. Inferno, sua vez, manda. O pior de 2012. Cara, o pior de 2012, Marvel e DC, perdidas, sem ter muita perspectiva, uma merda, sem criatividade, um lixo. Assim, nada que se aproveite, lixo. Chegaram ao fundo do poço e estão cavando com as mãos para afundar mais ainda. Que morram na miséria. Na miséria não, mas que morram de câncer. Não, vão acabar ficando na miséria, né? Enfim, bom, se bem que... Ou isso, né? Estão revirando o lixo do Alan Moore, né? Estão revirando tudo, cara. Eles estão revirando tudo. Qualquer cara, daqui a pouco eles estão revirando o lixo do Leipzig, cara. Ou seja, todo o trabalho dele. Não duvido nada. Continua, Inferno, prossiga. Melhor de 2012, Marvel Filmes, grandes filmes. Pode. Muito bons. Concordo, mas a gente já falou de cinema, falou de outra coisa. Melhor 2012? Então vou dar uma puxada de saco na gente mesmo, né? Porra, Vale dos Enxutos, tá arrebentando 2012 aí. Boas aquisições com Léo King, com Creed, o Eunuco agora, Vitor, a galera que é amiga, que é parceira, e tamo junto pra 2013, vamos englobar o MRZI, vamos comprar Iluminerds e vamos dar um chute no saco do Change. Exato. Vocês estão falando com o verdadeiro futuro maior site do Brasil. Diferente de um outro aí. Agora eu queria que... Dadá, você tá aí? Tá ouvindo? O Super também, grande. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Peraí, rapidinho. Super também. Desculpa, é que fica lembrando, sempre pula alguém, né? Super também, grande figura, gente boníssima aí, firme e forte com a gente. Agora vamos ao recado, né? Porra, Dadá! Porra, Dadá! Porra, Dadá! Porra, Dadá! Porra, Dadá! É um combo, né, de porra, Dadá. Dadá, por favor... Consideração final, escolha um assunto de sua que melhor te apeteça, diga o melhor e pior do ano e me diz o que você espera de 2013. Eu espero que o mundo acabe. Não é o que eu falei. Eu falei pra você escolher o assunto, falar o melhor e pior e o que você espera de 2013 por último. Caralho, escolher um assunto, falar do melhor e pior... Rápido, cara, produção! Tá confundindo a cabeça dele, meu. Eu espero que a gente possa comprar todos os blogs e... ser o maior blog do Brasil. Ele tá me repetindo, cara. Eu só tô repetindo, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Porra, Dada. Eu também não sei, Dada. Dada, você tá drogado. Tá bom, quer ver? Não, peraí, gente. Eu vou ajudar o Dada. Dada, o que você acha mais legal? Série de TV, videogame ou livro? Livro. Rápido, Dada. Livro. Melhor livro de 2012. Cartilha. Sei lá, cara. O último livro que eu li aqui em 2012 foi o Hobby. O Hobby? Do Batman. Meu Deus. O Hobby, uma biografia não... Tá bom, pior livro de 2012. Rápido. Ai, meu Deus. É, 50 Tons de Cinza. Tu leu isso? Você leu? O Anubis leu. É claro que não, por isso que eu tô falando mal. A graça é essa. O Anubis leu. Leu sim. Porra, tá, ele leu e se molhou ainda. A Mari já entrou no espírito também. Olha que pra molhar esse cu tem que ser uma caixa d'água, hein? Muito, cara, bom. Alguma coisa de esconder. Mas e você, Léo? Qual o seu melhor e o pior de 2012? Cara, melhor e pior de 2012? Não, o melhor pro Léo foi a Arlequina, né? Que preencheu a vida dele. Ui! Ainda bem que foi só a vida. Cara, o melhor de 2012 foi eu ter assinado o PlayStation Plus e tá com milhões de jogos de graça, chupem. Renovei ontem minha assinatura e amanhã eu vou baixar a BioShock 2 de graça. Cara, esse ano eu tive comprando bastante coisa. Eu tive comprando algumas coisas do Peanuts completo, que tá saindo no Brasil, que eu acho do caralho. Quem foi um porco, mal educado? Bom, dane-se, não importa, foi. Super. Cala a boca, super. Dedo duro. Que é isso, cara? Puta, tudo de ruim. Tudo que envolve Marvel e DC, exceto os filmes da Marvel. E, cara, o que eu espero de 2013 é o seguinte: eu espero que o filme do Guaxinim Foguete não afunde toda a indústria cinematográfica, fazendo com que as pessoas não queiram assistir nada além disso. Isso se você não infartar até lá, né? Cara, eu sobrevivi a esse podcast, nada mais vai me fazer infartar. Ah, ontem eu vi Origem dos Guardiões, cara, bom filmezinho assim, legal, maneirinho, boa animação. Eu gostei desse ano também, eu gostei da Valente, cara. Porra, Pixar é sempre bom, mesmo quando não é muito bom. Eu achei uma merda sem tamanho e eu quase disse que é a pior de 2012, cara. Foi um cocô sem tamanho. Eu não lembro de ter pedido sua opinião. Sou menino ainda. Que bom. Mas foi você que me chamou pro podcast, seu babaca. Eu não te chamei pro podcast, eu não sei quem foi, mas eu não fui. Ô, Léo. Sim. O pior de 2012. O pior de 2012. Peraí, o Dadá vai falar o pior de 2012. Vai, Dadá, de alguma coisa. É uma pergunta pra você, na verdade. Ah. O pior de 2012 foi ter conhecido o frango no evento? Não, cara, agora eu vou defender o frango. Enquanto a gente tava lá vadiando pra cima e pra baixo lendo o gibizinho, quando a gente achou o frango, ele já era o best friend forever do Sidney Guzman. Apesar que isso depois não rendeu em porra nenhuma, né? Mas aí... ele não converteu isso em benefícios pro site dele, mas... Foda-se. Ô, Dadá, eu te comprei uma raspadinha, Dadá. Não fala de mim assim, não. Eu te comprei. Porra, cara, é verdade. Caralho, jogou na cara. Peraí. Antes das duas meninas ficarem trocando acusações... nossos caros ouvintes, muito grato por estarem nos ouvindo a nível de apreciação de podcast. Eu sobrevivi, não tive um ataque do coração nesse crossovercast. Quero agradecer a todos os membros do MRZI que se comportaram direitinho. E até o inferno. Caralho, o inferno se comportou, eu não acredito, cara. Eu tô até emocionado agora. E chega, vai, acabou, tá muito comprido. Acabou o podcast. Queria ter participado desse... Cala a boca, Dadá, acabou o podcast. Pronto, agora pode falar. Ao contrário do pinto do Léo, o podcast tá comprido. Deixe meu pinto fora disso. É que você é japonês, Léo, por isso. Tá bom, vamos lá. Eu não sou caralho, sei lá. cada fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Maçã, tinha jacatu. Até o fim desse podcast, o Dadá vai ficar bolado. Até o fim desse podcast, o Leonardo vai ter uma falência mútua dos órgãos. Aí, cara, que dia mesmo que o Dadá... É dia 21, né? Que o cu do Dadá vai consumir o universo, não é? Vai ser o Big Bang. Big Bang Ace. Fala de quem? O rabo do Dadá. Por que eles estão falando do meu rabo? Ah, você não quer falar do filme, então vamos falar do rabo, porra. Não, o único cu de quem se fala aqui é do Dadá. Ah, ô, me deixa em paz, cara. É, cara. Não. O Dadá já foi elevado a uma outra potência. Ele deixou de ser. Não, mas peraí, falando em cu, peraí, falando em cu, eu fiquei curioso. Mari, como foi o caso da mulher sem toba aí? Então, cara, eu não sei exatamente, mas eu sei que ela, não sei se terminaram, fez alguma merda, e o cara soltou as fotos dela, umas fotos bem do cu mesmo, assim, sabe? Não é fotos dela peladinha que aparece, foto do rabicó. E ela fazendo um gote, tá ligado? Isso, e ela ficou famosa porque... Mandei aí, Léo. Peraí, deixa eu ver. O Evandro é bom pra achar essas coisas, manda aí, Evandro. O Evandro é best. Cara, mandei aí. Eu não tô nem com o sistema de chat aberto, que eu não quero ver isso. Não, e a mina, tipo, ela não tem prega nenhuma. Gente, eu fiquei com medo, eu fiquei indignada, eu fiquei sem dormir à noite. Nossa, ela ficou indignada. Indignada. É que de reza a lenda que ela traiu o namorado, o cara foi, pegou a conta dela e na madrugada jogou tudo na internet, cara. Eu só fico imaginando essa guria quando ela acordou de manhã, cara. Ele entrou no Facebook dela. Ele entrou no Facebook dela e postou no Facebook dela. É, exatamente. Caralho. Cara, parece ele botou o número de telefone, o endereço da casa. Vixe, o cara tocou foda esse cara. Tudo de madrugada. Cara, parece que pegaram um ciclope e arrancaram o olho dele. É, cara. Ué, é o olho do cu, né? O olho tá na garganta, mano. Caralho. Que assustador, velho. Então, e esses caras aí que ficam iludindo as meninas, falando que não perde as pregas, que não sei o quê. Eu vejo, é muito assustador, porque, cara, às vezes eu faço um cocô mais grosso, eu já faço mó puro. Daí eu vejo esse negócio. Ai, meu Deus do céu. Caralho, eu não precisava saber, né? É informação, tá ligado? Não come mais nada com fibras, Léo. Não toma tíbia. É, que bom. É melhor. Vamos fazer um podcast tipo, final de ano também? Nossa, ficou melhor. Tipo só esse assim, que a gente acabou de fazer? Não, mas outro, né? Eu não participei. Ah, eu também não gostei muito desse podcast também, não, cara. Não sei porquê. Não foi tão fantástico. Melhor nem ir pro ar, né, Bruno? Eu posso editar ali pra vocês, se quiserem. Não. Pode deixar. Deixa com a gente. Na verdade, o que eu quero é o seguinte. É ver essa merda dessa foto que não carregou ainda. Caralho. Cara, tem certeza que você quer ver isso, Dadá? Agradeço a sua net ruim hoje. É, cara. Não. Dadá, se você já entrou alguma vez na vida no X-Vídeos, você já viu algo parecido. Então não vai ser novidade. Cara, se eu tiver... Ou no blog do Sapão. Se você anda pelo blog do Sapão, isso é FX. Cara, muito engraçado. Eu perguntava pra ele, cara, tu já comeu alguém? Aí ele, depende. Porra, depende de quê, velho? Comer alguém é uma coisa muito clara. Ou tu comeu ou tu não comeu. Porra, essa depende. Aí tu vai perguntar isso pro moleque de 15 anos. Tu acha que ele não comeu, velho? Ih, eu tenho um aluno de 12 anos que já tem. Não é mais... muito lógico, não, viu, Mari? É por aí não. Mas essa resposta. Meu, que foi no puteiro. Não, mas é que tá. Ele falou, eu fui no puteiro e ganhei uma chupada. Ganhou não, pagou. É oral, é sexo, então conta, vai. Não comeu. É, tudo bem, vai. Não conheceu biblicamente. É, exatamente. Não comeu, mas ganhou um afago mais... É muito engraçado. Aonde só tá vilão. Tem a feira, tamanho, família.